Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica, sempre localizados nas décadas de 1960, 1970 e às vezes viajando por outros momentos da história do rock. E é isso que hoje também está a acontecer na Floresta Encantada, tendo como ponto de partida o filme documental Summer of Soul, realizado por Questlove, o mesmo Questlove dos Roots, o baterista dos Roots, ele que teve acesso às fitas do festival que aconteceu em 1969 em Nova Iorque, em Harlem, no Harlem Cultural Festival de 1969. O filme documentário de Questlove venceu a edição deste ano do Festival Sundance e por isso mesmo, tendo como ponto de partida este filme e olhando para aquilo que aconteceu há mais de 50 anos em Harlem e toda a sua importância para a música negra da época, estamos a olhar para o cartaz precisamente do Harlem Cultural Festival de 1969, que aconteceu num parque em Harlem, no Mount Morris Park, entre 29 de junho e 24 de agosto, uma série de domingos e todos eles grátis. Este festival, que é muitas vezes apelidado de Black Woodstock, atraiu uma multidão de 300 mil pessoas a poucas semanas antes do Woodstock, o festival que viria a marcar o final da década de 1960. Recuamos então até ao verão de 1969, vamos até Harlem e vamos conferir os vários nomes que integraram o cartaz deste festival. Não são músicas ao vivo, são canções em disco destes vários nomes que passaram por Harlem em 1969 e são precisamente também canções até 1969, numa possibilidade de termos aqui algumas das canções que poderiam ter sido tocadas ao vivo então no Harlem Cultural Festival. Começámos com Sly and the Family Stone. O Sly Stone tocou a 29 de junho, no primeiro dia do Harlem Cultural Festival, num cartaz que também contou com os The Fifth Dimension, Abby Lincoln, também George Kirby, Olá Tunji, Max Roach, entre outros, e começámos com o tema Chicken, de Sly and the Family Stone. Em 1968, no terceiro disco de Sly Stone, o álbum Life. Vamos continuar com mais um tema deste registro, é uma faixa instrumental, chama-se Sorrow, e logo depois vamos escutar a voz de Abby Lincoln, cantora de jazz, que também fez parte do cartaz do Harlem Cultural Festival no verão de 1969 em Nova Iorque. Alone, all alone. There's no house that I can call my home. There's no place from which I'll never roam. Town or city, it's a pity I'm left alone, all alone. Seek and find, they always say, but up to now, it's not that way. Or perhaps we'll meet before I die. Hearts will open, but until then, I'm left alone, all alone. Until then, I'm left. left alone. I'm left alone. A voz de Abby Lincoln na Floresta Encantada desta semana, com a faixa Left Alone, para um dos discos mais celebrados desta cantora de jazz, Straight Ahead, lançado em 1961. Ela, que é natural de Chicago, morreu em Nova York em 2010 e participou no Harlem Cultural Festival em 1969, no primeiro dia do festival. Também no primeiro dia participou Sly and the Family Stone, escutámos o tema Sorrow, um instrumental retirado do disco de 1968, Life. O Harlem Cultural Festival aconteceu então em 1969, entre 29 de junho e 24 de agosto. Não foi, no entanto, a primeira edição. O Harlem Cultural Festival já tinha nascido em 1967, mas aos poucos foi crescendo e atraindo cada vez mais pessoas e tornou-se um ponto fundamental para aquilo que era a cultura negra, especialmente numa altura em que os movimentos dos direitos civis estavam a criar grande impacto na política norte-americana. Aliás, Martin Luther King tinha sido assassinado no ano anterior, em 1968. Este acaba por ser, de certa forma, um festival, um encontro cultural muito marcado pelo ativismo político, e começou logo com uma certa polémica, já que a polícia de Nova York se recusou a fazer o policiamento do primeiro domingo do Harlem Cultural Festival e a organização acabou por convidar elementos dos Black Panther. O festival teve alguma cobertura mediática, mas logo a seguir com o acontecimento que viria a marcar o final da década de 1969, em termos musicais, o Woodstock, este festival caiu, de certa forma, no esquecimento. Foi filmado, há uma série de filmagens, mas durante muitos anos ficaram guardadas e foram agora recuperadas por Questlove, o baterista dos Roots, que realizou o documentário Summer of Soul, que recupera precisamente as bandas, as músicas e o momento que se viveu em Harlem em 1969, nesse verão quente de 1969. Hoje, na Floresta Encantada, estamos a recuperar não as músicas ao vivo, mas músicas em disco dos vários músicos que participaram então neste momento cultural e social muito importante para a cultura negra no verão de 1969. Depois de Abby Lincoln, vamos seguir com Michael Babatunde Olatunji, mais conhecido simplesmente como Olatunji, baterista nigeriano. Mudou-se para Nova York nos anos 50. Teve um disco com muito sucesso comercial, Drums of Passion, de 1959, com uma série de músicas retiradas da cultura nigeriana e, na sua maior parte, instrumentais com percussões. Ele que ficou, por exemplo, muito amigo de John Coltrane. Aliás, John Coltrane ajudou Olatunji a fundar o Centro para a Cultura Africana, que estava localizado precisamente em Harlem, e por isso não é de estranhar a presença do percussionista no festival, e também tocou no primeiro dia do Harlem Cultural Festival, 29 de junho de 1969. Vamos por isso ouvir uma das faixas deste registro fundamental de Olatunji, de 1959, aqui o momento mais xamânico na Floresta Encantada, para o álbum Drums of Passion, o baterista Olatunji com a faixa Baba Jinde. Baja Jinge, Baja Jinge, oh, Baja Jinge, Baja, Baja, Yaba Yaba Kebre, Saba Yaba Kebre, Alunde Dabri Kebre, Saba Yaba Kebre, Baja Jinge, Baja Jinge, oh, Baja Jinge, Baja, Baja, Yaba Yaba Kebre, Saba Yaba Kebre, Alunde Dabri Kebre, Saba Yaba Kebre. We'll be right back. A Floresta Encantada, esta semana estamos a recuperar alguns dos nomes que integraram o cartaz do Harlem Cultural Festival, que aconteceu em 1969, muitas vezes apelidado de Black Woodstock. Aconteceu numa série de domingos entre junho e agosto e atraiu uma verdadeira multidão a Harlem. Cerca de 300 mil pessoas assistiram às várias bandas e artistas que se apresentaram em Harlem. Estivemos com Ola Tunji, o percussionista da Nigéria, com a faixa Baba Jinde, para o registro essencial de Ola Tunji, Drums of Passion, um álbum lançado em 1959. E, entretanto, os Fifth Dimension, uma das bandas mais populares da época, um grupo fundado em 1966 em Los Angeles, e fomos até ao registro Stone Soul Picnic de 1968, a ouvir esta faixa muito luminosa, California Soul, a rodar então na Floresta Encantada desta semana. Olhamos agora, por exemplo, para o segundo domingo deste Harlem Cultural Festival, o 13 de julho, um cartaz que incluiu, por exemplo, Mahalia Jackson, Herman Stevens and the Voices of Faith, também o Reverend Jesse Jackson e Staple Singers, também outro grupo popular da época, muito associado à música soul, muito associado à música de cariz mais religioso. Vamos até ao disco editado em 1968, ao álbum Soul Folk in Action, e vamos escutar uma das canções deste registro por parte de Staple Singers, Top of the Mountain, a rodar agora na Floresta Encantada. Staple Singers, outro dos nomes que participou no Harlem Cultural Festival em 1969. My mother used to say, girl, if you make it to saw my love walking down the aisle, and as he passed me by, he turned to me and gave me a smile. Should've been the preacher, then the preacher, the preacher joined their hands, and all the people began to stand. When I shouted, you know that it should have been me. Instead of her walking with you, you know that it should have been me. Oh baby, getting ready to marry you. Darling, darling, darling, you made a promise that we'd never part. Then you turned around and you broke my little heart. Now you're standing there saying I do, holding hands with somebody new. You know that it should have been me. I can't stand instead of her standing by you. You know that it should have been me. It should have been me getting ready. Asked that there be silence, please. If any objections to this wedding, speak now or forever, forever hold your peace. Then I shouted, it should have been me. You know that it should have been me. You know that it should have been me. Dois nomes fundamentais da soul norte-americana na Floresta Encantada de hoje. Primeiro, da Staple Singers, com Top of the Mountain, uma faixa que podemos encontrar no registro de 1968, Soul Folk in Action. E, entretanto, estivemos com Gladys Knight and the Pips, outro nome fundamental da soul, e um nome que rivalizava com os outros artistas da Motown na época, e nomes grandes como Marvin Gaye, Temptations, entre outros. E Gladys Knight and the Pips, no registro de 1968, com etiqueta da Motown, o álbum Feeling Bluesy, de onde retiramos It Should Have Been Me. Muita soul na Floresta Encantada desta semana. Estamos a passar alguns dos nomes que integraram o cartaz do Harlem Cultural Festival de 1969. Aconteceu em Harlem, nesse bairro de Nova York, num parque do bairro, o Mount Morris Park, em vários domingos, entre 29 de junho e 24 de agosto de 1969, e estamos também a usar o filme de Questlove, o documentário Summer of Soul, como ponto de partida, o documentário que foi o grande vencedor da última edição do Festival Sundance, e um filme precisamente a recuperar as fitas destes vários concertos do Harlem Cultural Festival. Não estamos a passar as músicas ao vivo, mas sim músicas em disco dos inúmeros nomes que passaram então por Harlem nesse verão de 1969. E vamos seguir com outro. É um cantor de soul de Nova York. Teve grande sucesso comercial no início dos anos 60, com uma série de singles muito populares. Em meados dos anos 60 e finais da década, não teve assim grande sucesso, mas esteve sempre a trabalhar e chegou mesmo a ter muito sucesso comercial já durante os anos 90. No entanto, vamos até 1962, a recuperar uma das suas gravações mais conhecidas e reconhecíveis. É também uma das canções mais populares da história da música, Any Day Now, de Burt Bacharach. O nome dele é Chuck Jackson, de Nova York, e participou também no Harlem Cultural Festival, ele que atuou a 20 de julho de 1969, num dia que também contou com Gladys Knight and the Pips, que escutámos há instantes, e também David Ruffin, dos Temptations, e Stevie Wonder. São, aliás, dois nomes que vamos ouvir já de seguida. Logo depois, Chuck Jackson, em 1962, Any Day Now. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Any day now, when your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. Any day now, when the clock strikes gold, you'll call it off, and then my tears will flow. Die, 'cause you won't be around. Don't fly away, my beautiful bird. Don't fly away. Don't. últimos minutos na Floresta Encantada com três nomes que atuaram em 1969, no verão de 1969, no Harlem Cultural Festival. Aliás, durante a Floresta de hoje estamos precisamente a olhar para as várias bandas e artistas que passaram por Harlem nesse festival no verão de 69. Primeiro com Chuck Jackson, Any Day Now, em 1962. Pelo meio estivemos com David Ruffin, ele que integrou os Temptations, mas que depois também seguiu uma carreira a solo, e com selo da Motown, lançou em 1969 My Whole World Ended. Escutámos, aliás, o tema que abre esse registro, My Whole World Ended, The Moment You Left Me. E, entretanto, estivemos com Stevie Wonder, um dos nomes mais populares da época, ele que chegou a ser ídolo teenager e com uma discografia já muito longa quando chegamos, por exemplo, a 1967, e aqui com um dos seus maiores clássicos, I Was Made to Love Her, de 67. Stevie Wonder, que atuou no Harlem Cultural Festival a 20 de julho de 69, num cartaz que contou também com David Ruffin, que escutámos há instantes, e lá atrás Chuck Jackson. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada aos vários nomes, alguns ficaram obviamente por tocar, mas aos vários nomes que passaram por Harlem no festival que ficou apelidado de Black Woodstock. Vamos, claro, ficar atentos ao filme Summer of Soul, com realização de Questlove dos Roots, ele que recupera as filmagens destes vários domingos em Harlem, uma peça fundamental para percebermos a cultura negra em finais dos anos 60, um período muito intenso em termos políticos. E para o final ficam dois nomes. Primeiro, Mongo Santa Maria, um músico ligado ao jazz, também a outros ritmos, a ritmos latinos, por exemplo, e que fazia inúmeras versões de temas clássicos do rock nos seus discos. Vamos ouvir um instrumental que é, aliás, uma faixa original de Mongo Santa Maria, Hitchcock Railway. E depois ficamos com a grande sacerdotisa da soul, ela mesmo é Nina Simone, a fechar a Floresta Encantada com Work Song, uma das músicas que podemos encontrar em High Priestess of Soul, de 1967. Mongo Santa Maria e Nina Simone, outros dois nomes que também atuaram no Harlem Cultural Festival em 1969. Mongo Santa Maria primeiro e depois Nina Simone a fechar a Floresta Encantada desta semana. We'll be right back. breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on the chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving. And working, but I still got so terribly far to go. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,